sexta-feira tô aqui jogado, pensando em ter ela sobre os meus abraços. E ela tá curtindo com os parceiros. Me deixa em casa só o dia inteiro. Pedi pra não ligar, pra não te procurar. Mas só fico querendo ir te encontrar. Daí eu fui pro bar, beber pra não sofrer. E só fiquei lembrando de você. Por que você não atende o celular? E quando atende, diz que chama e desligar. Insiste em não querer mais me ver. Será que não percebe que isso só te faz sofrer? Por que você não atende o celular? E quando atende, diz que já vai desligar. Insiste em não querer mais me ver. Será que não percebe que isso só me faz sofrer? Pediu pra não ligar, pra não te procurar. Mas só fico querendo ir te encontrar. Daí eu fui pro bar, beber pra não sofrer. E só fiquei lembrando.